roqueiro, tem que respeitar o roqueiro, pai. Sanfoneiro, por sanfoneiro. Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar, porque a minha alegria é ver a poeira do ar, na queda em boi pesado de salamocotó. Dança de rosto colado, toma banho de suor, beber cerveja gelada, tira gosto com batom. Tem forró, aperta o play, abre a mala e solta o som. Ei, ei, ei, ei, boiada, sela, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada. Ei, ei, ei, ei, boiada, ouvidinha, mais ou menos, essa não troco por nada. Ei, ei, ei, sela, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada. Ei, ei, ei, ei, boiada, ouvidinha, mais ou menos, essa não troco por nada. Chama aí, papai. Você de vaqueiro, nós toca, menino, repertório. Ô, Pará! Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar, porque a minha alegria é ver a poeira do ar, na queda em boi pesado de salamocotó. Dança de rosto colado, toma banho de suor, beber cerveja gelada, tira gosto com batom. Tem forró, aperta o play, abre a mala e solta o som. Ei, ei, ei, ei, boiada, sela, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada. Ei, ei, ei, ei, boiada, ouvidinha, mais ou menos, essa não troco por nada. Ei, ei, ei, boiada, sela, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada.